aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo mais um Almanacão de Férias do GugaCast. E junto aqui comigo, nosso querido Caio Corraine. Olá, personas! Como tá indo essa sua pausa criativa, Caio? Tá. Pausa criativa é uma maneira muito bonita de falar, né? Tá cada vez pior, mas cara, eu tô ficando empolgado com a quantidade de novidades que a gente vai apresentar aqui nesse programa a partir de agosto. Vai mudar um monte de coisa e tudo pra melhor. Isso é verdade. Mas é tudo surpresa. O que não é surpresa, quer dizer, o que não é mais surpresa a partir desse momento, são as histórias que a gente vai contar nesse episódio aqui. O que, que você separou pra gente? Hoje, Guga, eu resolvi que seria uma boa nós lembrarmos de dois episódios da nossa segunda temporada, que é o episódio 28, Um Show de Enrascadas, e o episódio 32, Plantão Médico. O Show de Enrascadas é o nosso primeiro episódio de shows? Eu acho que não, a gente teve outros episódios de shows, se não me engano, acho que no começo da temporada até, mas esse foi um em que o Rafa escolheu fazer uma análise musical de Engenheiros do Havaí. Então, eu separei essa partezinha para o nosso programa de hoje. Eu acho legal fazer uma análise de Engenheiros do Havaí, porque eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Que maldade! É só uma piadinha, cara. Porra! É legal quando eu te peguei desprevenido. Nossa, completamente. Ainda mais você que gosta de Engenheiros, pô. Pô, eu adoro. Do Show de Enrascadas, eu também separei uma história, que é a história do Detonator, que ele foi pra um show de metal junto com o seu amigo Bunda. Essa é uma história clássica do programa. Nesse episódio, todos os programas tinham o nome de músicas do Engenheiros do Havaí. Sim, sim, exatamente. Todas as histórias, né? Essa, inclusive, se chama Terra de Gigantes. E o que mais que veio depois? E do Plantão Médico, que é... Foi um episódio bem dolorido, viu? De sempre ouvir é, de novo. Né? Sempre puta é, né? Puta merda. Nossa, o jogo foi o que você prefere. Eu nem separei do programa, porque senão a gente ia fazer as pessoas sofrer tudo de novo. Mas se vocês quiserem, é o primeiro que tem o que você prefere, edição médica e o edição escrota medieval. Vocês podem ouvir lá o jogo. Só o jogo é uma hora de jogo. A gente falando umas coisas horrorosas, meu Deus. Tá, mas aí você escolheu o que pra esse é o Manacão, então? Eu escolhi a história do Doutor Estranho Júnior, que ele vai fazer um exame de toque em uma pessoa que tá falando, né, que tava com dor, e ele cometeu alguns erros. Eu encontrei ele, sabia? Sério? Aham. Quando eu estive em São Paulo, eu encontrei ele veio falar comigo. Caraca, que genial! Foi demais. Porra, eu nem sabia. É. Caio, sabe onde você também pode encontrar o Doutor Estranho Júnior? Onde, Guga? Eu fico um pouco preocupado agora. No grupo secreto. Ah, bom, que susto. Você tá muito desprevenido hoje, Caio. Caraca, você tá... Não, que você tá me jogando umas bolas curvas que eu tô muito tipo... O que tá acontecendo? O que o Guga sabe que eu não sei? Então, no grupo secreto, a gente continua com as dicas, que a gente imitou qual é a boa do Braincast, a gente continua com as dicas lá, dessa vez com as dicas do Rafael. Isso. Ele vai comparecer, é ele e você lá, né, eu não estou participando, tô ansioso pra ouvir. Vocês dois vão continuar as dicas lá, eu espero que você traga dicas que não sejam sobre RPG, ou mais dicas de RPG. Eu tenho uma dica que não é de RPG, mas vai ser engraçado. Ia ser legal se fosse sobre reposicionamento postural global. Ponto alto dessa rodada de dicas são as dicas do Rafael, né? Eu criei essa ideia só pra gente poder ouvir as dele. É, eu tô bem animado pra te falar a verdade. E ele vai estar lá, é só você assinar com o PicPay pra você poder ouvir também. Quem assina com o PicPay devolve até 15 pratas de cashback. Por que eu falo até 15 pratas? Porque tem umas regrinhas, tem um jeito certo, tem uma ou outra exceção ali. Mas em geral, você vai receber 15 pratas de volta, ou seja, sai de graça, você tem um mês pra ouvir tudo que a gente postou lá, tudo. Tem 600 episódios extras, tem coisa pra caramba, tem todas as dicas do Rafael. Você ouve o máximo que você aguentar, e aí se você curtir, você continua lá com a gente. Se não, beleza. Se não, parabéns, você teve um mês de graça. Não custa nada. Exatamente. É só em gugacast.com/assine, dá pra assinar pelo Olo, pelo Facebook, dá pra fazer assinatura internacional. Tá tudo lá, tem todas as instruções, não importa o jeito que você quer fazer. Vai em gugacast.com/assine, que lá tá tudo explicadinho pra você. É muito fácil. Muito bom. Caio. Eu. Já que eu tô mandando umas bolas curvas pra você, uh-huh. Que episódio que a gente tá produzindo nesse momento